Está autorizado o cruzamento, chamará o controle 1198 ao farol de Itapuã, 500 pés de Alfa Tango. Alfa Tango, qual o transponder que estava acionado? É o Tralha Alfa Tango, senhor? Isso, qual foi o transponder que estava acionado antes? Está acionado 01117, senhor. Pronto, mantém o 0117, Tralha Alfa Tango, transfira controle 1198. 1198, Tralha Alfa Tango. Claro, tá. José Romero. O que chamou o modulador de aeronave. Para o táxi, eu vi o Tango Romeu. Romeu, autorizado o táxi, porta papá para ingresso. Romeu. Sim? Vai manter 500 pés, qual foi a última ordem? Reportar final para pouso. Reportará final para pouso, senhor. Vai manter 500 pés do litoral, senhor, afastando. Report for pushing the start, gate 10, 10, 3, 1, 9, 10, 91. Roger, report. Pode falar do 17 e tem mais um aeronave para decolar, já está também no ponto de espera da 17, ok? 777, pronto, cópia. Siga, 177. 1777, posto seguro, autorizado, nível 320. Decola da pista 10, curva à direita, subida da EL, após da EL, Leda, após Leda, DCT, porto seguro. Controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5437. Autorizado, porto seguro, nível 320, decola da 10, com curva à direita, saída da EL, após da EL, Leda, após Leda, DCT, porto seguro. Controle 198, no transponder 5437. Gol 1777. Correto, gol no 777. Chame pronto no portão 6. Vai chamar, 777. Direto, quebra aqui no controle. Romeu, papai Romeu, acho que vai parar o final da escuta. Eu prosseguir então até a cabeceira 35, eu não achei, imaginei que fosse um norte, eu coloco para o norte, mas eu não achei, pode prosseguir até a cabeceira 35, a porta de plano para iniciar. 1-3, report established, localize the course. We are clear at ILS, descent 2,000 feet, 1-0-1-3, at 6-7-4-0. 3-8-9-5, autorizado, linha decolada 10-0-9-0 graus com 10. Livre a linha de decolar, 3-8-9-5. Para o ingresso, doutor Romeu. Doutor Romeu, se ele manter a posição, inicialmente é o número 3 da colagem. Romeu. Papa Tango, Romeu, Papa Tango, tá pronto? Então, fazendo o teste motor. Presente. Então, que o Doutor Romeu prossiga até a cabeceira 107 e reporte aliado pelo 107, Romeu. Vai para o doutor Romeu. Afirmo, autorizado ingresso, porte aliado e foi na cabeceira 17. Fique e desça para o nível 050 na chegada a mão. 050 a mão, obrigado. 998, transfere, bom voo, ajusta no 013. 98, grata, avó. Mike Fox, ciente, frequência livre estacionar, Sola 54. Kilo Romeo Oscar, não há tráfego a informar, desce em condições visuais, ao passar 2.000 pés, frequência livre. Trole, bom dia, o Papa Romeo Oscar, Papa Alfa. Oscar, Papa Alfa, bom dia, mantenha... Manter 500 pés ou 1.000 pés no corredor? Ah, inicialmente 1.000 pés, se o senhor me autorizar, vou pegar por aí direto de Morro de São Paulo, da presença, se autorizar. Gente, 1.000 pés direto, Morro está autorizado, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, inicia a sessão 1.000 pés direto, Morro de São Paulo, grato. Repete sim, ali nessa nossa, chame táxi. Ei, está pronto para o táxi, senhor. Autorizado, é para o ingresso. Será de São Paulo. 3895 decolado agora, tipo 5, controle 199, decimal 8, transfere, bom voo. Navegante, bom trabalho. Eu vou e tá com proa de Pojuca, é, da presente. 7, Lima Alfa Romeo. 3895 da TAM, transfere, cruza 1600 pés. Perfil da Dael. 3895, suba 340, contato radar na decolagem. Gente, 340, autoriza a proa de Leda. Afirmativo. Manda Leda, 3895, obrigado. Alexandre Gravata, 234. Bora. Romeu, decolado agora 5-2, quais são? 5-6, controle 398, fica atento, e novamente a Augusta, tá agora 500 pés acendendo para 1000, fica atento o Tango Romeu, decolado agora, controle, bom voo. Até daqui a pouco. Autorizado 050, mantenha essa proa até o localizador, reporte estabilizado 4070, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3. 10 no 3, 2000, mantenha a proa até o localizador. 4060, reduza para 1980 nós. Boa noite. Colônia, chamou 0124, portão Romeu, até escuta. 3191, ready with 181, tipo on board, 3 and 50 minutes of endurance alternate, Guarulhos, right to deck. You TAN 3191, clear taxi until gate 6 and stand by to continue your taxi, okay, until loading point. Roger, sir. So you want us to maintain position or taxi to gate space? Firmative, maintain 8 in gate 6. Roger. Solo, capucha, estacionamento, gol 9777, posição 6. Como 777, aguarde só um instante para iniciar no portão 6. Temos um tráfego da TAM, está em táxi saindo agora do portão 10. Só mais um instante. Tô, transfere, morro. Certo. Número 477. No 477, acione na posição e temos um Airbus da TAM, que está em táxi. Após o Airbus cruzar o eixo do seu procedimento, inicie o pushback. Está livre acionamento na posição, ok? Ok, vai acionar na posição, iniciar o pushback após a passagem do Airbus. Ok. O TAN 3191, clear taxi until rolling point, runway 10, via Juliet and Alpha. On rolling point, call tower on 118.6. Just altimeter 1013. Have a nice flight, sir. Roger, 1013, taxi via Juliet Alpha on hot point, we can pass tower frequency 1113191. Five seven 6740, clear to take off. Alright, take to land. Runway 10, wind is 100 degrees. VF 10 knots. Like that, land runway 10, objet 6 7 4 8 automarker, Donald Lockett. Roger, Tapuã, Quebec Serra, suba 045, direto Siri. Direto Siri, 045, Quebec Serra. Ciente, gol no 477. A aeronave já encontra-se no eixo do procedimento, coordenando com a equipe de solo, e após está livre o pushback no portão 5. Controle Salvador, Papa Romeu, Calhão, Fatango. Patango decolou de Vasco da Gama, está mantendo 500 pés na linha do litoral de Salvador, uma pessoa a bordo. Ciente, reporte Pituaçu, Charlie Alfatango. Pará, Pituaçu, Charlie Alfatango. Ok, o Web 6740. Thank you. 75728, desça para 2 mil pés, autorizado ILS e reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS, aproximação, tráfego à frente da web, aguardando pista livre. Zero, mesmo. Papa Alfa, Travessa Farol da Barra. Oscar Papa Alfa, não há tráfego em formar frequência livre para a coordenação. Visando sua frequência, Oscar Papa Alfa. One on hold point of runway 10. Maintain road point. Will maintain. Six 740 on the ground 01, turn right taxi and call ground control 12 on the small 9 and welcome. Right, 219er, 6740. Cinco sete dois oito, chame torre 198, decimal 612. Web 6740, vibrou na Fox Force 22. 6740 da web. Continue o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Segue via Alfa e reporte antes da Juliette. 6740. 5240, desculpa. Salvador, Jet 5728, boa tarde, está descendo na pista de alta. Gente, quando eu posso mostrar, chama aí, 5728. Travessa Pituaçu, Itália, Alfa Tango. Agora já alguns segundos para o toque, aguardando pista livre, 5728. 7, gol no 777, táxi autorizado. Juliette Alfa, ponto de espera 186 torre. O ajuste é padrão, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 186. Isso, fala tua ponta, estou com tráfego na aproximação da 10. Tá, visual com tráfego, tá, Alfa Tambuja. Azul 4060, solo agora 03, direita 121, decimal 9, solo livrar, bem-vindo. 219, graças, bom dia. 5, chame o centro Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 288, 3325, tá 3895, bom trabalho. Somente. Solo Salvador, Azul 4060, boa tarde, de zona Foxtrot. Boa tarde, 4060 da Azul, táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, via Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4060. Gol no 477, 4 horas 16, alternando Galeão, POB 144 para o táxi. Ok, eu vou 1477. Taxi em frente e ingresse na Alfa. Na segunda, taxiway à direita. Vem na Índia. Na segunda, à direita, pós Alfa. Como número 3 no ponto de espera, chame a torre em 186. O ajuste é padrão. Boa viagem. Confirmando, a segunda direita, Índia, né? Como número 2. Número 3, perdão. Afirmativo. Como número 3, na segunda, à direita. Prossiga para o ponto de espera, tenha uma boa viagem. Eita. Webjet 6740, observe a aeronave da Gol à sua esquerda, após prossiga para o portão 7. Após o Gol, prossegue para o 7, o 6740. Pendulate. Guardian and after landing of the aircraft on the final clear to line up away. 4060, autorizado portão 09 via Juliette. Portão 09 via Juliette, azul 4060. 001, informação Lima. 001, bom dia, foi pro Editap, identifique, desça ao nível 060. Editap, identificou, descendo pro 060 agora, então 8001. Trip 5240, torre 1 no 8, decimal 612. Muito bem, Marcelo. No 7 autorizado, 130 com 10. Brasil, tá passando Victorinha Júlia. Agora o 06 direita, 121 décimo 9, solo de imediato. 1219, livrando, 572. Sim, Matheus, reportaremos ingressando no Interlagos. Bom dia, realmente, eu ainda não sei. Boa tarde, o MGET 5728 livrou na sua escuta. Boa tarde, o MGET 5728. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette até o portão 05728. Meu patango decolado agora 07, vai manter o setor sul sem interferir com o eixo da colagem da 10, aguardando para o cruzamento do campo. Ciente, vai manter o setor sul sem interferir, aguardando para o cruzamento. Bom, meu patango. Boa tarde, identifique e desça ao nível 040 na chegada man. Identificou para o 040 na chegada man, passarelo 2230. Zero, liberada a pista, pouso autorizado, 100 graus com 10. Eu lhe pouso 35240. Airborne 07, call control departure 119 at decimal 8. 119 at 8, that's 3191, have a nice day. Torre, Gol 77 do ponto de espera da 10, boa tarde. Gol 97, sim, mas mantém o ponto de espera inicialmente. Mantém posição no 77. Radar contact and take off, climb to 340, dial departure. 340, dial departure, that's 3191. Sente, Mike, está autorizado o voo local Salvador-Salvador, sobrevoo o farol da Barra. Prossegue via linha do litoral sul, 510. Decola da 17, curva à direita, 198 é o controle, 186 a torre. E o transponder 0114. 0114, 186, 198. Detona da 17, curva direita, 510, até o farol, 03 a bota, 0114. Correto, Mike, chame a torre, o ajuste é padrão, bom voo até a volta. Até a volta, Mike, obrigado. Off, Mike, direcionar, chame o táxi. Boa, trip 5240, livrou. Trip 5240, boa, táxi autorizado, Alfa Índia ou Juliette para o portão 01. Alfa Índia Juliette, portão 01, 5240. Só confirmando, é, o táxi é a critério, que o Índia ou Juliette para o 01. Senta. Forte, aguardando transferência de comunicações. Cliente, vai ser afastado o eixo da 1028 após 119 decimal 8, é isso? Isso, aguarde para a transferência, ok? Mantenha-se som e prol do corredor forte, mantendo separado aí paralelo da, ao eixo da 10 a 2 milhas e meia. Aguarde transferência de comunicações. Cliente, aguardando transferência de comunicações, sou o meu patrão. 1777, livre da colagem da 10, tráfego já cruzou o campo, 110 com 10. Ok, stand by 1 minute to copy, XA Lima 121. Confirm your initial flight level. 350, Sawyer 121. Ok, Okay, expect 2 minutes for receiving your copy. Qual é o botão? 1477, ponto para pronto. 1477, Lima tem. Lima tem, 1477. Tango Romeu, Papa Tango, mantenha mil pés no corredor forte, vai se abaixar até quantas milhas? Por 20 milhas, vai manter 1 mil pés no corredor forte. Gente. Então 8001, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado, aliás. 0 Salvador, Golf 777. Ok, cleared destination Golf Victor Alpha Charlie, as filed, flight level 350. Departure will be from runway 10, left turn after takeoff. Puka, departure. Papa, uniforme. Charlie, Alpha. Puka, departure. Zipar, transition. Zulu, India. Papa, Alpha, Romeo. Zipar, transition. Airway 1, Upper Zulu, 10. Until November Tango Lima, VOR. After Upper November 873, after confirmed flight plan route, departure frequency 119.8 and the scope hold 5501. Okay, that's copy, Starway 121 is clear to destination Ghost Victor Alpha Charlie. Left turn on a Puka departure, Zipar transition. To climb flight level 350 via uniform Zulu 10, Natal, uniform November 873 and flight plan. And of course 5501, onward frequency 119.8. Okay, that's correct. Cleared for pushing start gate 11, report for taxi next Lima Fox 121. Okay, cleared. Push and start and we'll call you back for taxi, Starway 121. Controle ao Mike of Mike. Prossiga Mike of Mike. Ok, decorre é presente, atingiu o litoral, mantendo 500 pés. Não recebo seu transponder, verifique. Pois, caixa prego. Pista 17 decola, curva à direita, 198 é o controle, 186 a torre e o transponder é o 0115. Lima com aquilo. 1515. 998, bom voo. 98147. Afirmativo, vou ir pro ditap de Lima com aquilo. Contra Salvador, gol 1477. 1477, suba ao nível 360, está sob vigilância. Inscrição 360, gol 1477. O ajuste é padrão, tem um bom voo. Tem o campo à vista, o Índia Júlio. Índia, aguarde transferência, Índia. O Vitor Ninja Juliette. Julie. Reduz 2230, reduza para 220 nós. Redução 220 nós, passarela 2230. Controle Salvador, boa tarde, gol 1041, está cruzando 220 para o 1060. 1041, identifique e desça ao 040 na chegada, Bonf. 040 na bomba, segundo, 041. 3191, chame o centro Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 288, 1335, 3191. A gestão autorizada do LS, 8001? Afirmativo, repórter estabilizado. Senhor Índia Juliette, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 86, muito grato, senhor. Boa tarde. Boa. Para passar no Victor India Juliet. Julie, responde 3 milhas, sinal no 7, Julie. 3 milhas, dá no 7, reporta ali. Se puder agilizar o Julie, estou com tráfego aproximadamente 10 milhas, na aproximação de 10. A gente até que tentou, mas nossa PP não deixou. Vamos agilizar aqui o possível, senhor. Eu vou reclamar com a BB, então, Julie. Ok, é, reporte 3 milhas fora. Julie. 3325288, boa noite, 777. Passarido 2230, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reduza para 2000 nós. Redução 2009 para 2000 pés, autorizado LS, passarido 2230. Quilo Tango Romeu, frequência livre para a coordenação, Quilo Tango Romeu. T050-032-16, desce via. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado 3216. 3000, reportarei estabilizado 3216, obrigado. Aqui é XA Lima Fox 121, clear taxi via Abram, Juliet and Alpha until routing point runway 10. Then call tower on 118.6, adjust altimeter 1013, XA Lima Fox 121. Okay, let's copy, we clear airborne Juliet Alpha holding point 1, runway 10 and 118.6, finish 1013. XA Lima Fox 121, where is company from? Paris Charles de Gaulle from France, Paris Charles de Gaulle. Okay. Estabilizou LS, 3001. Torre 1 no 8, decimal 62, 8001. 3002, obrigado. O controle 3216? Prossiga. Eu mandei pro 045 para interceptar nessa devido à formação bem amendona? Afirmativo. Obrigado. Passarido 2230, inicie redução para aproximação. O tráfego precede a 5 milhas à sua frente, mantendo 1,50 graus de nós de grau de speed. Reduzido para milha, passarido 2230. No ciente do tráfego, cuidando da aproximação, aguardando instruções para o pouso. Aguarda, passarinho, visão de 001. Curso no localizador, passarinho 2230. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 26, passarinho 2230. Torre Salvador, muito boa tarde, passarinho 2230, estabilizado no localizador. 8001, pouso autorizado a 10, 110 com 10. Pouso autorizado a 10, 8001. Passaria do contato de aproximação número 2, aguarde pista livre. Número 2, passaria 2230. Vitor Índia Júlio, solo agora os 20, backtrack, reporte pista livre.